Praia da Voa, pelo segundo ano consecutivo, vai ser Praia Bandeira Azul, resulta da melhoria da qualidade da água balnear, resulta do investimento feito nas análises que também ali está, e um investimento que todos os anos o município de Oliveira do Hospital tem feito na praia fluvial. Nos últimos anos, fruto das circunstâncias das intempéries, o município tem investido anualmente entre 50 e 70 mil euros na requalificação daquela praia em resultado dos danos provocados pelas intempéries. Portanto, tem sido uma praia que, do ponto de vista do investimento do município, tem exigido muito e tem sido feito um grande investimento ano após ano para recuperar a praia para os banhistas. Tem exigido um grande investimento do município de Oliveira do Hospital. Eu diria que há 3 anos consecutivos investimos ali entre 50 a 70 mil euros. Portanto, estamos a falar de mais de 150 mil euros já foram ali investidos naquela praia só para a reabilitar. E por isso é que ela é Praia Bandeira Azul. Qualidade da água, qualidade das infraestruturas, qualidade dos apoios de praia, programa de educação ambiental.